A transição de Juan Romero. Não me apetece falar dos acontecimentos que tiveram lugar em Norton Mine em 18 e 19 de outubro de 1894. Um senso de dever, consciência, é tudo o que me impede de recordar, nesses últimos anos de minha vida, as cenas e os eventos repletos de um terror duplamente penetrante, já que não posso defini-los completamente. Mas acredito que preciso contar, antes que eu morra, o que sei da transição, devo dizer, de Juan Romero. Meu nome e origem não precisam ser mencionados para a posteridade. Na verdade, creio que é melhor que não sejam. Quando o homem inesperadamente migra para os Estados Unidos ou para as colônias, ele deixa seu passado para trás. Além disso, o que fui antes não é, de maneira alguma, relevante para minha narrativa. Com exceção, talvez, do fato de que durante meu trabalho na Índia me sentia mais à vontade entre os mestres anciões nativos do que entre meus camaradas. Tinha-me aprofundado bastante nas tradições singulares do Oriente, quando fui surpreendido pelas calamidades que me levaram à minha nova vida no vasto oeste americano. Uma vida para a qual achei por bem assumir um nome, o meu presente nome, que é muito comum e não traz consigo nenhum significado. No verão e outono de 1894, vivi nas tristes vastidões das montanhas do Cactus, trabalhando como operário comum na famosa Norton Mine, cuja descoberta por um velho explorador alguns anos antes transformou a região ao redor, praticamente deserta, em um caldeirão efervescente de vida sórdida. Uma gruta de ouro, situada num ponto profundo sob um lago da montanha, enriqueceu esse respeitável descobridor, além do seu sonho mais desenfreado, e se converteu então na sede das atividades de escavação de túneis extensos sob o comando de uma das divisões da empresa, para a qual tinha finalmente sido vendida. Grutas adicionais tinham sido descobertas, e o lucro com o metal dourado foi extraordinariamente enorme. Dessa forma, uma poderosa e heterogênea tropa de mineiros labutava dia e noite nas numerosas galerias e cavidades rochosas. O superintendente, um tal Sr. Arthur, sempre falava da singularidade das formações geológicas do local, especulando sobre a extensão provável das cadeias de grutas e estimando o futuro do empreendimento da titânica atividade mineradora. Ele considerava as cavidades auríferas o resultado da ação da água e acreditava que a última delas seria aberta em breve. Pouco depois que cheguei e me empreguei, Juan Romero chegou a Norton Mine, um a mais que se somava ao numeroso rebanho de mexicanos rudes atraídos do país vizinho para aquele lugar. Ele inicialmente chamou atenção somente por causa de suas feições. Apesar de apresentar claramente o tipo índio de pele vermelha, era notável pela sua cor clara e conformação refinada, muito diferente daqueles chicanos e piutes da localidade. É curioso que Romero, embora se diferenciasse significativamente da massa de índios hispanizados e índios tribais, não oferecesse a menor impressão de possuir sangue caucasiano. A imaginação que lhe arrebatava pela manhã, quando se levantava cedo, em silêncio, não era do conquistador castelhano ou do pioneiro americano, mas a do asteca antigo e nobre. Nessas horas, esse peão contemplava fascinado o sol que se erguia sobre as colinas do Oriente e estendia os braços para o orbe como se celebrasse algum rito cuja natureza ele próprio não compreendia. Entretanto, com exceção de seu rosto, Romero não apresentava nenhum traço sugestivo de nobreza. Ignorante e sujo, sentia-se em casa entre os demais mexicanos de pele morena. Descendia, assim me informaram depois, da mais baixa gente dos arredores. Foi encontrado quando criança em uma cabana nas montanhas agreste, o único sobrevivente de uma epidemia letal que se alastrou pela região. Perto da cabana, junto a uma fenda bastante incomum na rocha, encontraram dois esqueletos, descarnados recentemente por abutres, que presumivelmente constituíam os únicos restos de seus pais. Ninguém os pôde identificar e logo foram esquecidos pela maioria. Na realidade, a destruição da cabana de adobe e o fechamento da fenda na rocha por uma avalanche subsequente contribuíram para apagar da lembrança até mesmo o cenário. Criado por um ladrão de gado mexicano que deu a ele seu nome, Juan diferenciava-se pouco de seus pares. A simpatia que Romero manifestou por mim originou-se indubitavelmente do fantástico e antigo anel hindu que eu usava quando não estava em trabalho. Não posso falar de sua natureza e de que modo veio parar em minhas mãos. Era meu último liame, com um capítulo de vida encerrado para sempre, e o valorizava enormemente. Logo percebi que o mexicano de feições singulares estava também interessado nele. Examinava-o com uma expressão que excluía toda suspeita de simples cobiça. Seus hieróglifos antigos pareciam excitar alguma indistinta recordação em sua mente inculta, mas vigorosa, embora ele possivelmente não tivesse percebido sua forma antes. Poucas semanas depois de sua chegada, Romero era como um criado fiel a mim, a despeito do fato de eu mesmo ser apenas um mineiro comum. Nossas conversas eram necessariamente limitadas. Ele não sabia mais do que umas poucas palavras de inglês, ao passo que meu espanhol de Oxford era até certo ponto bem diferente do jargão dos peões da Nova Espanha. Os eventos que estou para narrar não foram antecedidos de prolongados pressentimentos. Embora o homem Romero tenha me interessado e embora meu anel o tenha afetado particularmente, acho que nenhum de nós tínhamos alguma expectativa do que sucedeu quando veio a grande explosão. Análises geológicas tinham determinado a ampliação da mina para baixo a partir da parte mais profunda da área subterrânea. A crença do superintendente de que apenas rocha maciça seria encontrada levou ao local uma carga excessiva de dinamite. Romero e eu não participamos desse trabalho, de maneira que nosso primeiro conhecimento das condições extraordinárias veio de outros. A carga, mais pesada talvez do que foi avaliada, pareceu abalar a montanha inteira. As janelas dos barracos na encosta exterior ficaram despedaçadas com o impacto, e em todos os corredores mais próximos o chão desabou sob os pés dos mineiros. O lago Dewell, que estava acima do local da ação, agitou-se como atingido por um temporal. Depois da investigação, constatou-se que um novo abismo se abriu infinitamente sob o local da explosão. Um abismo tão monstruoso que nenhuma corda disponível podia achar seu fundo, nenhuma lanterna iluminá-lo. Aturdidos, os escavadores solicitaram uma reunião com o superintendente. Ele ordenou que se levassem grandes extensões de corda para o poço e que fossem emendadas entre si até que se encontrasse o fundo do abismo. Pouco depois, os operários comunicaram abatidos o seu fracasso ao superintendente. Firmes, embora respeitosamente, eles expressaram sua recusa em retornar ao precipício, ou mesmo voltar a trabalhar na mina até que o abismo pudesse ser fechado. Evidentemente, algo que ultrapassava seus conhecimentos os confrontou, já que, até onde puderam averiguar, o vazio que se abria para o fundo era infinito. O superintendente não os repreendeu. Em vez disso, refletiu profundamente e fez muitos planos para o dia seguinte. O turno da noite não continuou naquele dia. Às 2 horas da manhã, um coiote solitário começou a uivar funestamente na montanha. De algum lugar dentro da mina, um cão latiu em resposta. Ou para o coiote, ou para outra coisa qualquer. Uma tempestade se preparava em volta dos picos das montanhas. Formas sobrenaturais de nuvens moviam-se horrivelmente sobre a turva malha de luz celestial, indicando uma lua crescente que teimava em brilhar através de copiosas nuvens de cirro estrato. Foi a voz de Romero, vinda do beliche superior, que me acordou, uma voz excitada e nervosa, com alguma vaga esperança de que eu não pudesse entender. Madre de Dios, el sonido, ese sonido. Oiga, ved. Lo oiga. Senhor, esse som? Eu ouvia e me perguntava de que som ele falava. O coiote, o cão, a tempestade, todos eram audíveis. Esta última dominava quando o vento soprava mais e mais furiosamente. Lampejos de relâmpagos tornavam-se perceptíveis através das janelas do alojamento. Perguntei ao mexicano nervoso, repetindo os sons que ouvi. É o coiote? É o perro? É o vento? Mas Romero não respondeu. Em seguida, começou a murmurar, amedrontado. É o ritmo, senhor. É o ritmo de la tierra. É essa vibração debaixo do chão. E agora eu também ouvia. Ouvia e me arrepiava e não sabia por quê. Profundo, profundo, abaixo de mim. Um som, um ritmo, exatamente como o peão disse. Embora muito tênue, ainda assim dominava até o cão. O coiote e a tempestade crescente. Procurar descrevê-la é inútil. tinha tal propriedade que nenhuma descrição é possível. Talvez fosse como a vibração das máquinas na estiva de um grande navio percebida do convés, embora não fosse tão mecânico, nem tão destituído de vida e consciência. De todas as suas propriedades, o que mais me impressionou foi a profundeza remota de onde vinha. Em minha mente afluíram os fragmentos de uma passagem de Joseph Glanvill, que Poe mencionou com efeito espantoso. A vastidão, grandeza e impenetrabilidade de suas criações, que têm uma profundidade maior que o abismo de Demócrito. De repente, Romero saltou de seu beliche, deteve-se diante de mim para contemplar o estranho anel em meu dedo, que brilhava espantosamente a cada relâmpago, e então olhou fixamente na direção da entrada da mina. Também me levantei, e ambos ficamos imóveis durante algum tempo, aguçando nossos ouvidos quando o ritmo fantástico parecia mais e mais adquirir um acento vital. Depois, involuntariamente, começamos a ir na direção da porta, cujo matraquear causado pela ventania encerrava uma sugestão confortante de realidade terrena. O cantar que soava nas profundezas, pois agora o som parecia tal, aumentava em volume e clareza. E fomos irresistivelmente impelidos a sair na tempestade e dali para a escuridão do poço aberto na mina. Não encontramos nenhuma criatura viva, pois os homens do turno da noite tinham sido dispensados do trabalho. Estavam, sem dúvida, no povoado de Dry Gulch, lançando rumores sinistros no ouvido de algum taberneiro sonolento. Da cabina do vigia, entretanto, um retângulo de luz amarela cintilava como um olho de guardião. Eu me perguntei, embaraçado, de que maneira o som rítmico tinha afetado o vigia, mas Romero avançava rapidamente e o segui sem me deter. Enquanto descíamos para o poço, o som ao fundo tornou-se definitivamente múltiplo. Pareceu-me espantosamente semelhante a um tipo de cerimônia oriental, com batida de tambores e coro de muitas vozes. Estive, como sabem, muito tempo na Índia. Romero e eu descíamos em estação pelas escadas suspensas, sempre na direção da coisa que nos atraía, embora sempre com um medo e uma relutância lamentavelmente impotentes. Em uma ocasião, imaginei que tinha enlouquecido. Foi quando, espantado com nosso caminho iluminado, sem lanterna ou vela, eu notei que o anel antigo em meu dedo estava brilhando com um resplendor misterioso, difundindo uma luz desmaiada na atmosfera úmida e espessa ao redor. Foi sem aviso que Romero, depois de descer uma das muitas escadas toscas, rompeu a correr e me deixou sozinho. Algumas notas novas e frenéticas de tambores e cantos, perceptíveis mas indistintas para mim, influíram nele de modo surpreendente, e com um grito selvagem ele avançou desorientado nas trevas da furna. Ouvi seus repetidos gritos adiante enquanto cambaleava desastradamente pelos espaços planos e se arrastava furiosamente pelas escadas frágeis. Assustado como eu estava, ainda mantive suficiente percepção para notar que suas palavras, quando articuladas, não me eram absolutamente conhecidas. Polissílabos dissonantes, porém impressivos, substituíram a mistura habitual de mau espanhol e pior inglês, e entre eles apenas o grito sempre repetido. Huitzilopochtli. Parecia um pouco familiar. Depois identifiquei definitivamente essa palavra nos trabalhos de um grande historiador, e estremeci quando a associação das ideias me ocorreu. O clímax daquela terrível noite foi múltiplo, embora razoavelmente breve, iniciando-se exatamente quando eu alcancei a última caverna do trajeto. Na escuridão imediatamente adiante, rompeu-se um último grito do mexicano, junto com um tal coro de sons selvagens que jamais poderia eu sobreviver se os ouvisse novamente. Naquele momento, parecia que todos os terrores e monstruosidades obscuras da Terra tivessem se articulado em um esforço para esmagar a raça humana. Simultaneamente, a luz de meu anel se extinguiu e vi uma nova luz a brilhar, vinda de um ponto inferior, a poucos metros adiante de mim. Eu tinha chegado ao abismo, agora avermelhado e incandescente, que tinha, evidentemente, engolido o infeliz Romero. Avancei, examinando a beira daquele precipício que nenhuma corda podia penetrar, e que era agora um pandemônio de chamas agitadas e estrépitos horrendos. De início, não percebi nada mais que uma massa fervilhante de luminosidade, mas então formas, todas infinitamente remotas, começaram a destacar-se da confusão. E vi. Era aquilo Juan Romero? Por Deus! Não ouso dizer o que vi. Algum poder do céu, vindo em meu auxílio, apagou tanto as visões quanto os sons por meio daquele tipo de estrondo que pode ser ouvido quando dois universos colidem no espaço. Sobreveio o caos e eu conheci a paz da inconsciência. Mal sei como continuar, dadas as condições tão extraordinárias implicadas, mas me empenharei ao máximo, nem mesmo tentarei diferenciar entre o real e o aparente. Quando despertei, estava salvo em meu beliche e a luz acobreada do amanhecer se mostrava pela janela. Um pouco adiante, o corpo sem vida de Juan Romero estava sobre uma mesa, cercado por um grupo de homens, inclusive o médico do acampamento. Os homens discutiam sobre a estranha morte do mexicano que o apanhou dormindo. Uma morte aparentemente relacionada de alguma forma com a terrível descarga de raios que golpearam e sacudiram a montanha. Nenhuma causa decisiva ficou evidente, e uma autópsia não logrou encontrar alguma indicação de que a vida de Romero estivesse em risco. Fragmentos da conversa indicavam, além de dúvida, que tanto eu como Romero não saímos do alojamento durante a noite, como também não acordamos durante a espantosa tempestade que havia caído sobre as montanhas dos cactos. A tempestade, disseram os homens, que tinham se aventurado a descer na mina. Provocaram um grande desmoronamento e fecharam completamente o abismo profundo que havia causado tanta apreensão no dia anterior. Quando perguntei ao vigia que sons ele ouvira antes do estrondoso trovão, ele mencionou um coiote, um cão e o vento turbulento da montanha. Nada mais. Não posso eu duvidar de suas palavras. Para a retomada do trabalho, o superintendente Afford convocou especialmente alguns homens de confiança para fazer algumas investigações no local onde o abismo tinha aparecido. Obedeceram, embora tomados de ansiedade, e se procedeu a uma sondagem profunda. Os resultados se revelaram muito curiosos. O teto do abismo, como se constatou depois de aberto, não era de modo algum compacto. De novo, as perfurações dos investigadores encontraram o que apresentava ser uma extensão ilimitada de rocha sólida. Nada mais encontrando, nem mesmo ouro, o superintendente renunciou a seus esforços. Mas um olhar perplexo desce sobre seu semblante quando senta-se pensativo à sua mesa. Outra coisa curiosa. Logo depois de acordar naquela manhã, depois da tempestade, notei que o anel hindu tinha desaparecido inexplicavelmente do meu dedo. Eu tinha grande estima por esse anel. Contudo, o seu desaparecimento me proporcionou uma sensação de alívio. Se um de meus colegas da mina tivesse se apropriado dele, teria de ser muito esperto e vendê-lo rapidamente, já que, apesar dos avisos e de uma busca policial, o anel nunca mais foi encontrado. De qualquer forma, duvido que tenha sido roubado por mãos mortais, pois coisas muito estranhas me foram ensinadas na Índia. Minha opinião de toda essa experiência varia de tempos em tempos. À plena luz do dia, nem na maioria das estações do ano, estou inclinado a pensar que a maior parte daquilo não passou de um simples sonho. Mas algumas vezes, no outono, perto das 2 da manhã, quando os ventos e os animais uivam sinistramente, emerge de inconcebíveis profundezas uma sugestão abominável de pulsação rítmica, e sinto que a transição de Juan Romero foi realmente terrível.